Um jardim, um coreto, a música e a saudade pedida que está no ar. Em seu 13º ano, pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, alô, Araraquara. Logo mais, nós estaremos batendo um papinho com Chico Santoro, ele que é arquiteto Namorada do Sol, ele que está lançando por essa emissora a audição Chega de Saudade. Portanto, logo mais, já via telefone, em nosso telefone, a voz do amigo e grande conhecedor da música moderna brasileira, Chico Santoro. Mas enquanto Chico Santoro não fala, vamos nós com música. Vamos atender ele que reside em Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o gentil ouvinte, Sr. Vicente Pavão, que gostaria de ouvir com os titulares do ritmo Arranjo do Chico, que era o titular desses titulares, do Luiz Lua Gonzaga, Que Coisa Linda, A Estrada de Canindé. Lenita Bruno, Quanta Saudade. Lenita Bruno, que era esposa de um grande maestro, Léo Perac. Lenita Bruno, com seu talento, arranja o Léo Perac, Casinha Pequenina, Que Maravilha, Que Pérola Lapidada. Ainda para ele, o senhor Vicente Pavão, que reside nas imediações aqui de nossa cidade, Ribeirão Bonito. Orlando Silva, cantor das multidões, do Mário Lago, belíssimo arranjo do Radamés, em tempo de Fox, Nada, Nada Além. A gente andando a pé, ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca no sertão do Canindé. Astromóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrito, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê na estrada o orvalho beijando a flor. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, que água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa grande, coisa que pra morte vê. O cristão tem que andar a pé. Da casinha pequena.

o amor só nos causa sofrimento e dor. É melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e não peço, fora o meu coração, nada além de uma linda ilusão. Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim, com as páginas sonoras mais nostálgicas, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Já em nosso telefone, o Chico Santoro, que vai falar do seu Chega de Saudade, lançado por essa emissora no último dia 8, o Chico Santoro, que é arquiteto lá em Araraquara, logo mais nesta audição, hein? Mas vamos nós com música. Guilherme Correia e Silva, ele nos escreve, ele reside na cidade de Ibaté. Ibaté também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E o Guilherme Correia e Silva quer ouvir com o ditador de sucessos Del, em adaptação do Oswaldo Santiago para o nosso idioma, melodia francesa mundialmente conhecida, A Vida Cor de Rosa. Carmélia Alves, quanto talento, a rainha do Baião. Carmélia Alves, a talentosa com trio melodia, em arranjo muito bonito para a voz da Carmélia Alves, do Angelino de Oliveira, que nasceu na cidade de Botucatu, esta pérola, Tristeza do Jeca, uma das melhores gravações que conhecemos desta música. Ainda para ele, o Guilherme Correia e Silva, o Quinteto Violado, dando um show de musicalidade, do Nelson Ferreira, lá de Pernambuco, Evocação número 1. Tendo alegre assim, meu coração.

se adormecia, eu te ficava a sonhar ao som da triste melodia.